Canta e a moral e a decadência pessoal. Não há nada que eu possa fazer para estreitar esta distância permanente. Sonhos, a liberdade.